Dos livros, universo em desencanto. Não é religião, não é seita, não é doutrina, não é ciência, não é filosofia, não é espiritismo. É um conhecimento vindo do nosso verdadeiro mundo de origem. Não é extraído de nenhuma mente humana. É ditado pelo racional superior, o verdadeiro Deus. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Nossa origem é racional. Estamos em plena fase racional. É legal a cultura viva racional. É bacana, mas tem muita gente que se engana. Pensam mal, mas é cultura vinda para o bem. Pro Brasil, e você vai ter que ler também. Mas tem muita gente que se engana. Pensam mal, mas é cultura vinda para o bem. Pro Brasil, e você vai ter que ler também. Consciente, com lógica e com base. Não ataca, não ofende, não humilha. Imunização racional, que beleza! Universo em desencanto.